Pimpin Select! Estamos começando mais um Download News, contando com a participação minha, do Fernando e do André, que é sempre a mesma coisa, e com uma nova participação, né, Download News aí, sempre tentando arrumar pessoas diferentes para tapar buraco, né, e estamos aí com a Nath. Obrigado por tapar buraco, né? Sim, que também participou do cast de Pokémon e... Warcraft também. Praticamente passou mais que todos nós juntos. Aham, claro. É, nós vamos deixar os lançamentos da semana listados aí no post para vocês checarem. E vamos começar então com as nossas notícias, né, André? Bom, então, para começar com as notícias da nossa semana, o que melhor para começar do que uma gigantesca lista de os melhores 200 jogos de todos os tempos, feito por uma das revistas mais influentes e importantes da atualidade, né, a Game Informer. Olha só. Deve ter pelo menos 5 coisas melhores do que isso, mas tudo bem. Mas a Game Informer ainda é uma publicação impressa, né? Física, papel, revista, resistindo bravamente à internet, aos blogs. E continua sendo muito importante, né? É uma das publicações mais assinadas, assim. Então, é uma revista que tem moral pra fazer essa lista. E só pra dar uma pincelada aqui, o que você vai encontrar nessa lista, eu vou falar aqui dos 10 primeiros colocados. Em 10º lugar, Mrs. Pac-Man, o arcade. Em 9º lugar, Mario 3, né? Em 8º lugar, Final Fantasy 3, cara, olha aí. Geralmente põe o 4, né? Como vão citar um jogo da série Final Fantasy pra ficar nessas posições, ou 6. É, normalmente eles pegam o 4, ou 6, ou o 7, quando eles querem agradar os fãs, mas pegar o 3, assim, é... Estranho, né? O 3 é um dos Final Fantasy menos jogados, porque, na verdade, ele só foi ter uma versão em inglês mesmo, agora no remake, né? Ou quando ele saiu pro PS1, naquelas compilações, né? Mas é um dos Final Fantasy mais populares do mundo. Em 7º, o primeiro Metroid de NES. Eu já queria deixar claro que você que está ouvindo provavelmente vai ficar decepcionado com a lista. Então, se você estiver esperando que Metal Gear vai estar em primeiro, esquece. Em 6º, Doom. Em 5º, Half-Life 2. É! Em 4º, GTA 3. Em 3º, Tetris. Em 2º, Mario original, Mario Bros. E em 1º, Legend of Zelda, o primeiro também, de 87. Eles tomaram um approach mais assim puxado pro clássico e pro que revolucionou, né? Então. Uhum. Mas foi estranho eles não terem pego o Ocarina of Time nem o Link to the Past, né? Não, mas eles estão na lista numa posição excelente. Por exemplo, o Ocarina of Time tá em 20º, Metal Gear Solid tá em 19º, Chrono Trigger tá em 17º, God of War tá em 26º. É, mas parece que meio pro top 10 eles pegaram aquela coisa mais clássica, mais retrô, assim, né? É, mas retrô e o que revolucionou, né? Tipo, Doom revolucionou pra caralho, assim. A noção de jogo em 3D, Half-Life 2 também. O próprio GTA, né? Que inventou o sandbox, que é um dos gêneros, né, cara, que mais saem hoje em dia. O jogo mais novo do top 10 da lista é o Half-Life 2. Half-Life 2, exatamente. E olha só, em 11º já vem World of Warcraft, que também é de 2004. É bom lembrar que essas listas, elas não são uma coisa absoluta, né, cara? Cada site fala uma coisa. Assim, eu acredito que a Game Informer, ela tenha feito, né, uma mega pesquisa junto com os editores, os escritores dela, né? Porque, afinal de contas, não ia pegar uma pessoa só pra fazer a lista inteira. Não, com certeza fez, mas assim, nenhum top, esses, sabe, o melhor não sei o que, o pior não sei o que, ele consegue ser realmente absoluto, assim, né? Com certeza, sempre tem discordância e tal. Só pra exemplificar, por exemplo, a IGN fez o top 100 dela de melhores jogos da história, e isso na época da geração 128 ainda, então não tinha nenhum jogo, né, tipo assim, atual, né, dos últimos 5 anos, vamos dizer assim. E Super Metroid pra Super Nintendo foi eleito o melhor jogo da história pra ele. Pois é. Super Metroid tá em 21º nessa lista, bem posicionado também. O lance é que, assim, a lista sempre vai ser a opinião de uma pessoa ou do grupo de pessoas que fez ela, e eu acho que a relevância da gente falar dessa lista, né, da gente comentar essa lista, é que é uma das revistas mais influentes, mais importantes, né? Uma das últimas grandes publicações impressas que a gente tem sobre games atualmente. Então, pra você manifestar todo o seu ódio contra a Game Informer ou a sua concordância com as decisões dela, confira a lista completa que tá linkada no post. Fernando, próxima notícia, então. A próxima notícia aqui, a gente já tinha comentado aqui no download, né, que a Rare estaria meio ausente, assim, né, do mundo dos games, porque ela estaria trabalhando no desenvolvimento de um jogo para o Project Natal, né? Aquele projeto revolucionário da Microsoft. Cara, aqui não vai mudar nada. Mas é interessante isso, porque olha só, a Microsoft, ela, assim, é aquela coisa de público casual, né, cara? Eu tava vendo essa notícia na televisão sobre o projeto de Natal com o pessoal aqui do departamento, e assim, tipo, eles são jogadores casuais, assim, eles gostam de videogame, mas não são aquela coisa que eu tô acompanhando os lançamentos e tal, né? E assim, mostrou o projeto Natal, ok, né, projeto Natal aí, mais uma vez, né, aparecendo, e a galera delirando, sabe? Caraca, velho, doida de demais e tal. Então, eu acho que ele promete pegar um público aí e esmagar o Wii, falando de forma mais agressiva, assim, sabe? Porque é pegar público casual e puxar pelo pescoço mesmo, cara. A galera que já conhece o Wii, que já conhece o emote, né? O Thiago desiludido, coitado. O Thiago viu o Projeto Natal, ficou triste, era mesmo. Ele mostrou empolgação nenhuma. É o lance da novidade, né? O Projeto Natal, se ele tentar seguir o caminho do Wii, criar jogos que usem o sensor de movimento e tal, vai seguir o caminho da novidade e fim. Vai ser aquela coisa que você vai achar fantástico, né? Caralho, estou mexendo meu corpo para rebater essa bola. E vai voltar a jogar o seu Modern Warfare. É aquela notícia que o jornal normal, né? Tipo, um jornal nacional da vida, uma coisa, tipo, adoraria comentar, sabe? Que é super novidade e tal, mas não antes que talvez fosse comentado como tanta novidade assim, um jornal só de videogame, por exemplo. É muito impressionante. Vai ser interessante ver como essa tecnologia vai ser aplicada. Vai ser revolucionário? Não, cara, vai. Isso também tem aquela coisa, né? Quando o console, tipo, foi feito pra isso, né? Foi feito com sensor de movimento, aí todo jogo sai com sensor de movimento. Agora, quando o Project Natal é uma coisa à parte, então você vai ver, vai ser uns 2-3 jogos com sensor de movimento. Isso é o que a gente espera, né? A Microsoft tá sendo até bem inteligente nisso, porque, não sei se vocês viram, né? O preço do Project Natal que tá sendo especulado é mais barato que um jogo, sabe? É mais barato que o adaptador wireless do Xbox, entendeu? Então eles estão querendo que todo mundo compre mesmo, sabe? Por mais que eles tenham prejuízo nisso, eles querem ter lucro com o software que vai ser vendido em cima disso. E assim, há boatos, né, de que até o próprio Fable 3 vai ser feito no Project Natal. E aí eu não sei se você vai jogar o jogo inteiro no Project Natal ou você vai ter suporte. Que aí sim eu acho que é uma coisa interessante, sabe? Você jogar um jogo no controle, poder fazer movimentos pra fazer algum certo tipo de coisa, sabe? Tipo, você fazer o movimento de jogar a bola pro seu cachorro, mas não sair correndo pela floresta, realmente, pé. Ah, mas eu acho que eles vão usar isso mais em minigame, né? Porque vai ser estranho, que nem o Fable. Se você estiver jogando o jogo no controle, você vai ter que largar o controle pra fazer uma coisa dessa, assim, por exemplo. Uhum. Eu acho que ele vai ser revolucionário enquanto interface, né, pra outras possibilidades, não só do Xbox como videogame, mas computador também, mas enfim. Minha notícia não é sobre como vai ser o desempenho do Projeto Natal, e sim sobre a Rare, que está em desenvolvimento com o software do Projeto Natal, só que recentemente esse projeto foi cancelado e não deu muitos detalhes, né, ao motivo do cancelamento. Passou 4 meses desde que eles começaram a desenvolver, né? Então talvez eles não estavam chegando onde eles estavam querendo, porque o projeto ia ter uma duração de 1 ano pra terminar. Era bem audacioso, né? Em 1 ano conseguir fazer um software pra uma plataforma tão nova. Teoricamente não teria nada no mercado ainda pra se basear. Mas, cara, vindo da Rare, a gente podia esperar uma coisa boa. Tomara que não seja Conquers 2, né? Sei lá, talvez também a Rare estando livre do Project Natal, ela vá trabalhar em alguma coisa legal, sabe? Tipo, Conquer 2. É, você vê que a Microsoft, ela tinha colocado duas das suas maiores second parties, né? E a Rare e a Lionhead, né, do Molyneux, pra trabalhar no Project Natal. Parece que só a Lionhead agora tá desenvolvendo ele. Vai dar uma pena, né? Então vamos esperar que pelo menos, já que ela não tá mais com o Project Natal, que ela pelo menos volte a desenvolver jogos. É foda, né, cara? Os últimos, sei lá, 3 anos da Rare foram avatar do Project Natal. A próxima notícia é que o Video Game Awards tá chegando esse ano, finalmente, né? E tem os indicados pro melhor jogo do ano, que estão muito bons. E tá concorrendo esse ano Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, o Modern Warfare 2, Left 4 Dead 2 e, pra alegria do André, né, Uncharted 2 também. Eu já votei, vote você também, né? Tem várias categorias, acho que a escolha ficou bem justa, assim. Eles colocaram, acho que tudo que eu esperava em todas as categorias. Plants vs. Zombies, você esperava? Pois é, não, tudo que eu queria, pelo menos, né? Tipo assim, eles não deixaram nenhum jogo mega merecedor de fora. O Batman tá concorrendo em várias categorias, né? Uhum. Sim, os estúdios também, tá bem equilibrado, né? Apesar que todos vocês devem voltar na volta. É, voltem na volta. Mas o legal do VGA, né, Video Game Awards, é que, assim, nesse final de ano, todo site grande fazem, né, o seu jogo do ano, sua premiação final. Mas é legal que o VGA, ele é uma premiação mais mainstream, né? Passa na TV, tem toda aquela apresentação, bandas e tal. Então é bem legal e vai ser transmitido, né? E todo mundo pode votar, né? Inclusive você que está nos ouvindo agora. Sim, o link tá no post aí, todo mundo vota. Tem 1 bilhão de categorias. Mas já para jogos de PC, né, a grande novidade que teve aí foi o Plants vs Zombies, né? Pois é, cara, joguinho da PopCap, empresa que nunca fez nada de interessante, sempre fazia aqueles Bejeweled, aqueles puzzlezinhos toscos e fez um Tower Defense fantástico. A ideia é muito legal mesmo, você vê no trailer. O engraçado é que Plants vs Zombies não tá concorrendo na categoria independente, né, só melhor jogo para PC. E claro, aqui, né, colocar um parênteses agora, quem voltar em The Sims 3 não volta mais no Download, tá bom? Morra. Nunca mais. Que horror, gente, credo. Mas olha só, acho difícil Plants vs Zombies ganhar, justamente porque se a maior parte do público dele é mais casual assim, não é um tipo de público que vai querer votar num prêmio da, sabe, VGA, talvez nem saiba o que é VGA e tal. Ao passo que Dragon Age é uma coisa bem, tipo, hardcore mesmo, sabe? Por outro lado, Plants vs Zombies é um jogo muito mais barato, muito mais acessível pra quem joga no PC, não precisa de um mega computador, e já tá aí há mais tempo, né? Então, vamos ver. Vamos comparar com números, então. Você acha que Plants vs Zombies vendeu mais que Dragon Age? Sinceramente, por enquanto, eu acho que sim. Ah, eu acho difícil ter vendido mais, e mais do que isso, eu acho que o público de Dragon Age é muito mais fiel também ao jogo, vamos dizer assim, do que Plants vs Zombies. É, mesmo tendo Dragon Age contra o Plants vs Zombies, tem que considerar que Left 4 Dead 2 também tá ali, né? É, eu tô chutando que nem Dragon Age, nem Plants vs Zombies vence. Eu tô chutando mesmo o Left 4 Dead. Ele pode até ganhar, mas o lançamento do Left 4 Dead 2, jogo que, aliás, eu tenho, né? Eu comprei no Steam na época pré-venda ainda e tal, super empolgado com o jogo. Mas ele foi totalmente apagado, assim, por Call of Duty, sabe? Tipo, Call of Duty foi um borrão, assim, nesses últimos dias, que tampou qualquer outra coisa. Então, eu sinceramente, eu nem sei se o Left 4 Dead 2 tá tão bem assim, se tá bem avaliado, se a galera tá curtindo mesmo. O Left 4 Dead 2 tá muito bem avaliado, tá provavelmente mais bem avaliado que o primeiro, realmente. Agora, de vendas, a gente vai saber só daqui a tempo. Sim, mas de pré-venda, pelo menos a Valve falou que foi a melhor pré-venda dela até hoje. Assim. Com boicote e tudo, né? Imagina se não tivesse tido boicote. Esses boicotes também, que nem boicotaram o Modern Warfare 2. E aí, sabe? Esses boicotes estão muito feios hoje em dia. Sobre a venda, né, do Plants vs Zombies e do Dragon Age, eu encontrei um artigo aqui dizendo que o Plants vs Zombies é o jogo mais bem vendido da PopCap até hoje. É, que vendeu mais rápido e mais bem vendido. E já o Dragon Age, juntando todas as plataformas, ele tá chegando ao 500 mil agora, entendeu? Eu sinceramente acredito que o Plants vs Zombies tenha vendido mais que isso. Ok, a minha próxima notícia aqui então diz respeito ao PS3, o que pode ser aí um possível investimento do PS3 contra todos os projetos natais e tudo mais, todo simulador de borboleta e de aquário que o Nintendo puder inventar, né? A gente já viu na última E3 que eles estão fazendo um controle sensor de movimento com uma bola grande, brilhante na ponta, que eu espero que sumam com aquilo, né? Mas enfim, a gente viu que já tem aquilo como um projeto, né, possível, que tá muito preciso, etc. E agora também eles apresentaram no Japão que no final do ano de 2010, a Sony pretende transformar o PS3 em uma plataforma 3D. Cinema 3D tá aí sendo tão popular, né, atualmente, né? A tecnologia foi ressuscitada dos anos 80, né? Back from the dead, né? E parece que tá funcionando dessa vez, sabe? Ao contrário do que era antigamente. Mas de qualquer forma, é uma tecnologia que tá muito popular e eu acho que ela tá crescendo muito rápido. Foi bem aprovado, assim, né, pelas pessoas. Tem que contar também que foi uma boa jogada da Sony, né, cara? Ir pra um lado oposto, né, que a concorrência tá indo. Enquanto eles estão pensando muito em capturar movimento. Ele não, eles estão indo pra parte mais visual, né? É, além de capturar movimento também, né? Que eles estão tentando fazer isso. Mas a ideia deles é aproveitar que no final de 2010 eles vão começar a lançar televisores 3D e aí, né, fazer também jogos com tecnologia 3D, né? Eu acho isso meio chato, porque assim, né, cara? Se você tem um PS3 e comprou uma TV, LCD, alta resolução e tudo mais agora, sabe, final de 2010 vai estar lançando uma muito melhor, com uma tecnologia diferente, isso é meio frustrante, sabe como? Bastante. Sei lá, isso não é uma coisa que você tem em casa. Não sei, cara. Eu sinto que não funciona tão bem você tendo uma TV, por mais que ela seja, sei lá, de 30 e tantos polegadas. Não vai ser do tamanho da tela de cinema, que tem toda aquela sensação de imersão, que eu acho que é isso que o 3D vem pra realçar, sabe? É, a gente tem que ver o que eles estão pretendendo fazer com o 3D mesmo, né? Talvez eles consigam fazer uma coisa legal, mas talvez realmente não seja uma coisa tão interessante assim. Próxima notícia aí, André. É, então tá, continuando no assunto do PS3, né? Muitas notícias de PS3 ultimamente, a Sony está tomando o spotlight. Uma notícia que deixou alguns possuidores do PS3 meio com a pulga atrás da orelha: o Kaz Hirai, o CEO japonês da Sony, ele confirmou recentemente os boatos de que a Sony estava planejando para 2010 um novo sistema de assinatura da PSN pago, né, cara? E aí os possuidores de PS3 perderiam a desculpa de quando quando discutem com os possuidores de Xbox de que, tá, tudo bem, o meu é pior, mas pelo menos eu não pago, sacou? Tipo, porque agora não, agora você vai pagar. E aí a gente pensa, né, cara, no mínimo que o pago seja tão bom quanto, né? Porque senão não vai valer a pena. E o que a gente não tem muitos detalhes sobre isso, mas eles já deixaram bem claro que os serviços oferecidos pago vão ser apenas acréscimos aos serviços que já são oferecidos atualmente. Ou seja, a jogatina online, que não é possível na assinatura Silver da Xbox, né, só na Gold, vai continuar sendo possível pra quem não quiser pagar a PSN. Então, tipo assim, vai continuar do jeito que tá pra quem não quiser pagar, e pra quem pagar vai ter algo a mais, que eu espero que seja todo o lance de chat por voz, de você poder entrar no jogo com seu amigo, de você conversar com seu amigo mesmo não estando no jogo dele. Tem que ver exatamente o que eles propõem com isso, né, porque... vai que eles falam, não, no, só vai acrescentar. Aí eles acrescentam servers dedicados melhores. Só que aí acontece que alguns jogos só tem esses servers dedicados melhores. Que pena, né? Isso é sacanagem, né, cara? Tá, Fernando, próxima notícia aí. Então, né, próxima notícia aqui. Essa semana agora, né, rolou pela internet um trailer, né, de um novo jogo aí pra família, né, que não é nada mais, nada menos que We Pray, né. We Pray, cara. É nossa razão, né. É uma trocadilha que eu nunca tinha pensado. Né, teoricamente seria pra Wii, né, o controle, você pode ver que seria um Motion Plus só em formato de cruz, com só um botãozinho no meio. Veja o vídeo. Cara, esse controle... Cara, o melhor de a descrição, uma família não precisa esperar até domingo para adorar o Senhor. Agora você pode ir à igreja todos os dias sem deixar a sua casa. E aí tem vários minigames de, né, você exorcizar as pessoas e jogar água benta. Como assim? Exorcizar? Ah, não, é quase exorcizar, né? É muito bom, né? Aí que vem ver a lista do que tem. Ah, batismo, tocar o sino... Acho melhor levantar. Coletadíssimo. Foi lançado isso ontem, tem até um hot site mesmo do jogo. Ah, mais novidades na Páscoa de 2010. E tipo, aí todo mundo ficou, what the fuck, o que é isso, né? Mas aí mais tarde você descobriu que isso não é nada mais, nada menos do que o viral de Dante's Inferno. Olha só. Caraca, olha só, cara, que coragem, cara. Né? Cara, o marketing de Dante's Inferno tá uma coisa assustadora, né, velho? Eu não sei se a gente dá parabéns pra eles ou a gente fica com medo. Cara, eles estão fazendo tudo pra dar imagem, nós somos polêmicos, sabe? Teve aquele negócio dos pecados lá naquela feira de videogames. Também teve um outro viral que as grandes empresas de notícias de games, né? Eles receberam pelo correio um cheque no valor, acho, de $500 e falando ambição, né? Falando, dando um pequeno texto sobre ambição e falou que você pode descontar o cheque se você quiser, mas se você não quiser você pode fazer o que bem entender, né? Que seria um cheque de $500 que eles estavam passando pra todas as empresas de sites, assim, de jogos. É tipo, eles estão investindo um marketing pesado, assim, em todos os sentidos, cara, né? E eles estão gastando milhões de dólares com o marketing do Dante's Inferno e, do outro lado, a EA tá demitindo todo mundo, né? Então não dá pra entender. Demitindo todo mundo, cancelando mais de 10 projetos. Para o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Tipo assim, olha só, para o marketing de Dante's Inferno, vamos fechar a Podem Studios, claro, né? Alguém devia mandar um e-mail pra eles falando sobre a cobiça também, né? vai ver, tipo, essa demissão toda é um viral. Né? É, tudo, né? Tipo... A ganância, né? E aí assassina um orfanato de crianças e tal, sabe? Não, viral de Dança do Inferno, não sei o quê, tá ligado? É tudo assim agora. Ok. Bom, a última notícia que eu tenho aqui sobre a jogada de mestre da Microsoft, né, cara, feita ultimamente. Quem não tem aí uma live, talvez não esteja sabendo, né, mas nesse final de ano, em que estava num período muito próximo do lançamento de Modern Warfare 2, um período muito próximo das férias, do Natal e de toda essa alta, assim, do consumismo, né, que sempre tem nesse período de final de ano e 13º, escambau, tá, não sei se vocês fazem 13º, talvez esteja exagerando, mas enfim. A Microsoft fez um mega ban 2000, assim, em, sabe, vários proprietários de Xbox 360 que estavam fazendo uso de cópias piratas de jogos e coisas do tipo. Na verdade, tipo assim, você podia ter o console modificado e só ter o jogo original e mesmo assim você tava correndo risco de ser banido. Bom, essa notícia ficou meio polêmica, né, porque assim, eles propositalmente esperaram a época mais estratégica para banir as pessoas e gerar a vontade delas de comprar, né, um novo Xbox. Eles não estão nem um pouco errado, porque eles têm o direito de banir a hora que eles quiserem. Afinal de contas, tipo assim, tá lá no regulamento que você não pode infringir ele. Se você infringiu, ela pode escolher se ela vai te banir ou não, ou quando ela vai te banir, sabe? Que é onde eu entendo, pelo menos. Mas é interessante você ver que, assim, de acordo com estimativas, foram banidos de 600 mil a 1 milhão de Xbox da Live, né? Ou seja, todos de 600 mil a 1 milhão de usuários de Xbox não podem mais jogar online nos seus consoles. Não, mas eles desmentiram essa estatística de terem chegado a 1 milhão. É, foi gente pra caralho. Não, mas eu acho que ia ser pior se eles tivessem banido depois do Natal, né? Que um monte de gente ia ter comprado e a gente sabe que um monte de gente ia ter modificado. Mas olha só, nesse período teve o Call of Duty, que tava super esperado, tinha milhões de pré-vendas, sabe? Até o final do ano novo, muita gente ia ter jogado, ia passar o hype. E também tem o fato de que, como ele foi banido antes do período de compras, a pessoa pode planejar comprar um novo console nesse período de compras, sabe? Ao invés de, tipo assim, esperar, já que eu fui banido no Natal e já comprei um monte de coisa, gastei meu dinheiro, eu vou esperar, então, daqui uns 3 meses pra comprar mais, sabe? Eles evitaram isso fazendo... Acho que foi muito bem pensado essa data, acho que eles calcularam meticulosamente o melhor horário pra fazer isso, sabe? Os segundos, assim. Em uma reunião, assim, diabólica com todos eles, né, vestindo preto, e realmente, se você pensar, cara, que não vamos falar em números então, porque, né, estão desmentindo. Eu pessoalmente acredito que foi na escala de milhões mesmo, mas de qualquer forma, muitos jogadores que têm achievements, que devem ter alguns jogos originais, que têm contas na Live, conhecem, sabe, pessoas lá, têm seus jogos e tal, perderam a sua conta na Live. Não, na verdade não. Na verdade é o console que está banido. O console não pode entrar na Live. Mas sua gamertag, seus ativos, tudo continua lá, tranquilo. Sim, se você comprar tiver outro console e colocar até seu próprio HD nele, você vai ter ainda tudo. Eles foi exatamente pensado para você não poder utilizar seu console na Live. Já que você pode transferir seu HD com todos os seus dados, pra que você vai comprar um PS3, sabe? Assim, pra que você vai comprar um console de outra marca se você já tem os jogos desse? Achievements desse e no final de contas você só perdeu o console, sabe? Mas quem foi banido agora não perdeu o HD também? Acho que não. Não, o HD eles não perderam. Eles perderam acesso ao HD, mas naquele console. A Microsoft arquitetou o plano mais maquiavélico da história realmente pra fazer você que modificou o seu console comprar um outro não modificado. Resumindo, né, a Microsoft fez essa mega jogada dela aí. É tudo de forma a aumentar bastante, sabe, de forma assustadora, assim, né, as vendas de final de ano, né, que afinal de contas, se você quer preservar seu HD e tudo que você fez, você pode simplesmente comprar um outro Xbox e continuar na mesma, sabe? Que já tá dando certo, né? Já aumentou as vendas de Xbox e a tendência é aumentar mais ainda até o final do ano. Provavelmente você estava passando por uma crise, sabe? Vendendo pouco Xbox, colocou ele, tipo, um preço absurdamente baixo, não tava conseguindo ir. Então eles pensaram em outra estratégia, né? Pra estimular as vendas. Pra nossa discussão da semana, que foi enviada por quem? Pelo Yuri. Yuri Ferreira, olha aí. Olha só. Ele sugeriu que a gente discutisse sobre o lançamento fantástico de Tony Hawk Ride, né? Que desde que foi mostrado na E3, nossas opiniões foram unânimes, que seria o maior fracasso do ano. E veja só, né, cara, mais uma previsão na loading na mosca, né? Na mosca. Realmente, foi, né, um fracasso. Ah, um fracasso, o cachorrinho gostou. Vale lembrar que Tony Hawk, desde a sua primeira edição, né, o Tony Hawk Pro Skater pra PlayStation 1, foi desenvolvido pela Neversoft. Ela chegou a lançar algum jogo Tony Hawk pra essa geração e foi migrada pra série Guitar Hero, né? Quando houve a separação lá da Harmonix com a Red Octane e mais detalhes sobre isso, ouça o nosso cast de Guitar Games. Neversoft ficou com a série Guitar Hero e a Tony Hawk foi passada pra outra empresa, uma empresa inexperiente, chamada Hopomodo, nome bonito, que começou a desenvolver o primeiro jogo da série Tony Hawk, né? Que foi o Tony Hawk Ride. Ela teve a ideia fantástica de criar um controle, né, cara? Por que não... Controles de movimento estavam dando tão certo, né? O Wii Balance Board já tá aí, né? Por que não? E funcionou bem, né? Com o Shaun White Snowboard lá. Foi um jogo bem avaliado, vendeu pra caramba. Claro, né? Todo mundo, né, curtiu demais. Eu tenho 3 aqui em casa. É. Cara, coitado do Shaun White, cara. Sempre que falam dele agora, eu lembro dele apresentando aquela coisa da Nintendo lá em cima da balance board, jogando o jogo dele, cara. Tentando ser feliz a qualquer custo, velho. Aquela risada dele muito, muito forçada, cara. Que triste que foi aquilo, coitado. Desde que foi mostrado, né, o controle de movimento do Tony Hawk Ride, pelo menos pra mim, cara, eu olhei pra aquilo e falei, velho, isso não vai dar certo. Como que você vai simular manobras, sabe, que você tem que segurar o skate, que você tem que girar o skate? skate numa parada que vai ficar fixa no chão da sua sala. Será que você não podia simplesmente segurar o skate com a mão e ficar sacudindo ele, girar ele com o braço e tal, pra fazer as manobras, sabe? Dá pra fazer isso, sabe? Dá pra você segurar o controle do skate na mão e ficar mexendo com ele, sabe? Nenhum de nós jogou, né? Afinal de contas, não somos malucos pra gastar nosso rico dinheirinho nessa bomba. Mas pelos reviews que a gente tava vendo, foi exatamente o que eu imaginei. Tipo, o que eles poderiam fazer, que foi o que fez do Shaun White um bom jogo, Shaun White Snowboard, é que realmente ele te dava a sensação de você estar guiando o snowboard, né, com o seu peso ali em cima da balance board. E essa era a parte mais importante, né, você guiar e ter essa sensação de velocidade no jogo, embora você estivesse parado, né. Só que o foco do Tony Hawk Ride não mudou dos Tony Hawks anteriores, que é você fazer pontos, você fazer combos, você sair de um half pipe dando um kickflip, cair no chão com o manual e dar um gringe num cano, sacou? É, tipo, o objetivo não é uma corrida, não é uma velocidade no Tony Hawk, é, como é no Shaun White. Isso, é você manter o seu multiplicador de combos e fazer o maior combo possível. Uhum. E aí que tá o erro maior, sabe? Porque, assim, eu imagino que deve ser um inferno, deve ser nada intuitivo pra você fazer as manobras. Afinal de contas, você não está fazendo o que você faria se você estivesse no skate. Uhum. Né? Eu imagino que seja extremamente boring também, né? E também, pelo que eu vi dos reviews, a IGN mesmo falou que pra um jogador casual é extremamente difícil e pra um jogador hardcore é muito impreciso o controle. É muito ruim. Vocês tinham falado que se você colocar os níveis de dificuldade, né, pro controle, e se você deixar no fácil, ele faz tudo pra você. É, ele basicamente só espera que você faça uma manobrinha ali e do que você quer fazer mais ou menos, que ele já ajusta o jeito que você vai cair com o skate, ajusta tudo. Quando a dificuldade é um pouquinho maior, ele já torna muito complicado, sabe? Fazer qualquer coisa. É, diz que tem um lag na hora de você virar o skate, né? Tipo, você põe seu peso para um lado e aí demora um pouco pra dar essa resposta. Eu imaginei que eles fossem ser cruéis com os gamers nerds, gordos, comedores de cheats, porque em teoria você teria que se abaixar pra segurar o skate pra fazer uma manobra de grab. E eles foram mais bondosos, porque o sensor de toque ali, ele pega, assim, basta você abaixar sua mão até a altura do seu joelho, mais ou menos. Só que é tão impreciso que muitas vezes só de você mexer o braço na posição que você tá, ele detecta uma manobra de grab, entendeu? Então é uma parada mal feita, mal pensada. Como é que ninguém, sabe, numa equipe tão grande assim, não pensou e falou, olha, não, eu acho que tem uma coisa errada aqui, sabe? Talvez seja eu dar tiro no escuro mesmo, sabe? Até achar uma mina, entendeu? Na verdade, Tony Hawk Ride é um viral do Dantes Inferno. E não deixem de ver, né, o vídeo do Bulldog jogando Tony Hawk Ride, o cachorro manda muito bem, velho. As nossas notícias acabam por aqui. Como vocês podem perceber, esse cast não é um oferecimento de Tony Hawk Ride. E fiquem agora com o Gamer Dome. Uhul. Gamer Dome, The Clash of the Joystick Wielders, mais uma batalha sanguinária, dessa vez recebendo os nossos dois amigos do AnimeCast, o Cass e o Senin. Sejam bem-vindos aí. Estamos tentando acabar com mais uma concorrência, né? De... Uh-huh. A gente não pode deixar esse tipo de coisa. Bom, então, o que você ia dizer, Diego? Você queria dizer? Eu acho que uma coisa que tem que deixar bem clara no início desse cast é o seguinte, não pode pedir pizza, entendeu? Ah, tá, não. Você sabe que rolou isso ontem de novo, né? Ah, é? De novo? Na gravação do AnimeCast. Caralho, velho. Isso eu tava no meio da gravação, bate meu pai na porta, vai pegar a pizza ali embaixo. Deu porra, de novo não. Quem não conhece essa história, ouçam o cast de Lan Houses. André, mas ninguém sabia que era eu. Agora sabe. Vocês poderão ligar os pontos, né? Verdade, então. Ok. Vocês têm alguma mensagem para o outro, assim, antes de começar esse embate, caso você tenha a dizer ao seu oponente? Se eu perder é roubado, porque o Fernando tá passando a resposta pro Senin por PVT. Olha aí, Senin, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que agora veremos de uma vez por todas porque eu faço um podcast de anime e não de games, né? Então, pra começar, antes de mais nada, né, todos sabemos que o jogo vai se definir agora, nesse momento, com o Par ou Ímpar, na verdade. Par ou Ímpar. Então, vocês, por favor, me mandem em mensagem privada um número de 1 a 10, não valendo 0. É, mas vocês podem ter certeza que não adianta que vocês colocarem, vocês sempre vão tirar o oposto que era pra vocês terem tirado. Porque vocês sempre vão saber a resposta do outro, mas a sua você nunca sabe. Sempre assim, não, se fosse comigo, eu ia saber essa. Então é o seguinte, o que vocês querem aí? Escolham o primeiro que falar, valeu. Par. Par. Não, agora vamos tirar para o ímpar entre os dois pra ver quem vai ficar com o par. Deixa o par com o caso, então. Então tá, então o caso é par, o Senin é ímpar. O caso, então, ele mandou 2, o Senin mandou 7, temos então 9. Toma essa! O Senin é o vencedor do nosso par ou ímpar. Sim, então já temos 50 pontos pro Senin e 0 pro caso. É isso? Ou é não, né? Ou não, né, cara? Fase 1 Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Bom, primeira pergunta para o Senin. Senin, qual destes não é um novo personagem em Street Fighter 4? A. Tai Long, B. Rufus, C. El Fuerte ou D. Abel? Tempo. Tai Long. Opa. Google na veia isso, cara. Foi muito Google, cara. Okay. Olha isso aí, meu Senin. Mas a resposta tá correta. Olha, e o Caso falou, né, Senin? Não dá pra jogar Street Fighter 4 com esses gráficos tudo no mínimo, não aparece nem cenário no computador. É que é uma bosta, Senin. Olha só. Viu? E foi exatamente o que eu disse. Olha, o cara já está reclamando que foi uma pergunta fácil. Não interessa, cara, não interessa. Tá bom, tá bom. Se disse, você sempre ia saber a pergunta do outro. Vamos ver se o Caso vai conseguir, vai ter uma pergunta igualmente fácil, né, na sua segunda alternativa. Mas por enquanto, o Senin está na frente com quantos pontos, Fernando? Olha, o Senin, né, marcou 10 pontos acertando a primeira pergunta. Então vamos para a primeira pergunta para o Caso. Em Super Mario World, o Yoshi pode aparecer em qual das seguintes cores? Alternativa A, preto. Alternativa B, amarelo. Alternativa C, branco. Ou alternativa D, rosa? É, não foi tão fácil quanto a do Semi. Vamos no chute. C. C, branco? Sim. E a resposta está incorreta. Cara, pior que essa daí eu também sabia. Caralho, olha para o ímpar, velho, como pode? Posso ver só se estou certo? Pode ver, vai. Amarelo? Exatamente, muito bem. Olha só, velho. Ganhou pontos de moral agora, hein? Olha só. Hein? Mas o Senin ainda está na frente com 10 pontos. Vamos para, então, a segunda rodada de perguntas, um pouco mais difíceis. Segunda pergunta para o Senin. Qual é a nacionalidade dos criadores do famoso jogo Tetris? Letra A, alemães. Letra B, americanos. Letra C, russos. Ou letra D, ingleses? Tem. Letra C, russo. Letra C, russo, assim, de cara, não vai pedir bate tempo. Pronto, não tem não nada. É isso aí, tudo. Velho. Olha só. Então, a resposta do Senin está exata. É só no Cais. Tá correto, tô vendo, aí. Você sabia essa, Cássio? Não fazia ideia. Ah, pelo menos isso. Se você dissesse que tava muito fácil, aí o Paro Ímpar, né, pegava. Segunda pergunta para o Cais. Cais, em Metal Gear Solid 1, todos os membros da Foxhound são representados por um animal. Qual animal representa Revolver Ocelot? Letra A, ornitorrinco. Letra B, onça. Letra C, águia. Ou letra D, ovelha. Tempo. Vou no chute de novo. C. Águia? Sim. E a resposta está incorreta. Olha a letra C ferrando. O Senin, quer tentar responder? Seria, por um acaso, um ornitorrinco? E a resposta está incorreta também, é a onça. Senin perdeu 15 pontos agora, né? Bastava saber o que significa ocelote, porque ocelote significa onça. Olha só. Olha só. Tomei no cu. Por que eu vou jogar só Metal Gear 3? Então vamos lá, Senin. Atenção para a sua terceira pergunta. qual o nome do canal de TV fictício de GTA 4 que parodia a rede Fox? Alternativa A, Raccoon. Alternativa B, Dog. Alternativa C, Weasel. Alternativa D, Cat. Putz, eu boto Zone, velho. Pergunta extra, então, para o Senin. Senin, em The Legend of Zelda Majora's Mask, qual máscara faz o protagonista Link correr velozmente? Bunny Hood! Caraca, no ato assim! No ato assim, Bunny Hood Mask? Porque nem sabia as opções? Não. A resposta está correta! E o Senin já acabou a primeira fase, tão reta, cara! Olha só. Eu tô vendo alguém ficar órfão de podcast, né? Eu tô ferrado, cara. Olha só, quantos pontos o Senin tem, Fernando? O Senin, ele simplesmente gabaritou, né, a primeira fase, fazendo um total de 50 pontos. 50 pontos contra zero. Contra zero do caso. O caso tem a oportunidade, noção, né? Vocês não têm noção de como foi sorte isso, tá ligado? Majora's Mask foi um dos únicos três Zeldas que eu joguei. E, tipo, eu adorava pegar a Bunny Hood e ficar correndo pelo campo inteiro, tá ligado? Com a orelhinha de coelhinho, que beleza. É. Fora que também tem ela nos Smash Bros, né? Ah, é. Então, vamos ver se o Kaz marca pelo menos 25 pontos na primeira fase, né? Com a terceira pergunta pra ele. No caso, essa pra gente verificar, né? Se o Kaz ouve o download também ou, né, só fica no seu AnimeCast. Lá vem. Então, Kaz, terceira pergunta. Em Brutal Legend, qual é o nome do importante evento histórico que se deu antes da chegada de Egg Riggs no mundo do Heavy Metal? Letra A, Revolução das Chamas Negras. Letra B, Rebelião das Lágrimas Negras. Letra C, Revolta do Céu Negro. Ou letra D, Guerra de Canudos? Guerra de Canudos. Como eu não ouvi, eu vou pedir aquela opção de trocar a pergunta. Cass pediu o Warp Zone. Então, né, pergunta extra pro Cass. Na trilogia Sands of Time, o que era usado para repor a vida do protagonista? Letra A, narguilé. Letra B, coxinha de galinha. Letra C, poções. Ou letra D, água. Tempo. Foi a C de novo. C? Vai ser C, poções. Uhum. E a alternativa está incorreta. Olha aí, cara. Letra C. Caramba, letra C, velho. É uma boa para o cara. Cara, a gente tá cansado de falar que Prince of Persia é o único jogo que é contra os fluxos das coisas. A água é a única coisa que cura o personagem, enquanto na maioria dos jogos, a água mata o personagem quando o cara cai na água. Verdade, cara. Olha que beleza isso. Na maioria dos jogos, todos os personagens, eles são que nem o Ruffy, tá ligado? Eles afundam pra essa água. Não, e outra, ao contrário também da série clássica, né, do Prince of Persia, a primeira série do 1, do 2 e do 3D, que ele repunha a energia com poções, né, então foi meio que uma pegadinha mesmo. É, e o único que eu joguei, ele não recupera energia porque não morre. Ah, é o novo. Ah, então, o que recuperaria a energia dele era a mulherzinha lá, que salva ele. Uhum. Então, caracas, temos uma pontuação fantástica de 50-0 na primeira fase, mas estamos longe de ter a definição desse Gamer Dome. Tudo pode se inverter ainda, porque a segunda fase, qual é o chiptune? Ela pode valer 50 pontos também. Fase 2. Qual é o chiptune? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Então vamos lá para a música do Senin. Eu quero 5 segundos. 5 segundos, então. Então vamos lá, Senin. Valendo 30 pontos. Qual é o chiptune? Você viu, né, que a música foi realmente muito diferente, né, nesse tempo todo. É verdade. Nem se repetiu. Dá uma dica. Uma dica, então. O jogo de que essa música é trilha possui a maior arma de destruição em massa da história. A controvérsia. Nossa. Ai, caramba. Você pode pedir o dobro do tempo pela metade dos pontos. Pra continuar a mesma coisa, 10 segundos? Não sei, será? 10 segundos, mas valendo 15 então pontos. Então vai, né? Time has been added. 10 segundos, então. Vamos lá. Senin, valendo 15 pontos. Qual é o chiptune? continuava a mesma coisa. Oh, teve um tio-tio-tio no final, cara. É, não, cara, não, o tio-tio-tio fez tudo diferente. Oh, eu agora descobri qual é, né? Ah, cara, se eu fosse muito idiota e fosse falar que a maior... A arma da história é do Counter-Strike, que é bomba atômica, mas não é. Essa música tá muito feliz, né? Isso vai ser Counter-Strike. Não sabe, então? Ah, sei lá, Metal Slug? Metal Slug, a resposta está... incorreta. Olha, o Pablo, ele iria te xingar muito. É verdade, caso você saberia dizer... Não faço ideia. Então a resposta é Katamari. Katamari. Eu tava falando, controvérsia. Um Kirby engole uma Katamari. Eu já disse isso, não quer. Eu acho que não, hein? Eu acho que a Katamari rola o Kirby. Acho que não, hein? Tá. Então vamos para a música do Cass, né? Cass, quanto tempo você escolhe? Tem que ser, né? 3 segundos. Olha 3 segundos, olha só. Tentando reverter a situação. Tentando ounar. Tentando ounar. Vamos lá. Cass, 3 segundos, então. Valendo 50 pontos. Vai empatar. Qual é o chiptone? Street Fighter. Street Fighter, assim, de cara? Street Fighter. Algum Street Fighter específico? 3. Street Fighter 3, então. Você não quer dica nem nada, já sai chutando assim mesmo. Não, Street Fighter 3. Street Fighter 3, então, a resposta está errada. Foi com muita sede ao pote, meu amigo. É Marvel vs Capcom 2, cara. Mas é quase lá, né? Um jogo de luta também. Pois é. Paciência. Qual que seria a dica? A dica, trilha da tela de seleção de personagens, que é reconhecida mundialmente por sua repetitividade. É porque a música só fica falando isso. O tempo inteiro é um saco. É 3 segundos da música que se repete pra sempre. Se você nem tava achando que repetiu muita música dele, ele não ouviu essa. Então tá, então continuamos com a mesma pontuação. Ninguém marcou pontos na segunda fase e, portanto, a possibilidade do caso virar o jogo ainda é muito real. Vamos para a terceira rodada. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Então vamos lá, para a terceira rodada, quem é esse Pokémon? O Senin tem o direito de escolher, então, se ele quer personagem, personalidade ou lugar. Ah, eu quero personagem, parece mais fácil. Então vamos lá, personagem. E a dica inicial é, possuo tatuagens maneiras. É, o carinha do GTA. Isso pode estar incorreto. O carinha do GTA não tem nome, né? É. Droga! Segunda dica é, tenho descendência oriental. Putz, não, eu não tenho tatuagem, ah, sei lá, manda a próxima. Ok, uso luva em uma das mãos. Ah, Kadesh. Quem? O cara do... É, o Kadesh? E a resposta é correta. Droga! Olha, mas foi uma boa. Foi uma boa. Embora eu acho que ele não tenha tatuagem, não, Camilão. Ah, eu sei, mas foi pela luva, né? Próxima dica. Habito uma cidade utópica. Ah, putz, sei lá, cara. Cloud, acho que ele tem as duas luvas, mas vai, foda-se. Cloud, não. Ah, incorreto. E última dica valendo, então... 10 pontos. Última dica é pratico le parkour. Ah, velho. Eu não sei o nome da menina do My Horse Edge, mas eu também... Acho que eu ia chutar ela, mas eu não sei o nome dela. Cass, você saberia a resposta? Faith. Olha aí, que beleza. O Cass teria acertado, então. Você descobriu em qual dica? Só na última mesmo. Ah, beleza. É a menina do Major Zed mesmo? É a Face do Major Zed. Ah, olha só, que droga. Então, o Tani não marcou e vamos para o Cass. O Cass escolhe personalidade ou lugar? Lugar. Lugar, então. A dica inicial, sem redução de pontos, é represento uma distopia futurista. Não sei, vai pra próxima. Próxima. Próxima primeira ficha, então, reduzindo 10 pontos. Tudo leva a crer que me situo na Europa Oriental. Oh, algum chute? Não, próxima. Próxima dica, então. Me encontrava sitiada por um império intergaláctico. Meu Deus, não faço ideia. Vai pra próxima. A próxima, então. Possuía uma edificação gigantesca em meu centro. Cara, não sei. Então, quarta e última dica, sou a 17ª de várias cidades numeradas. Provavelmente é de um jogo que eu nunca joguei na minha vida, não faço ideia. Mas você saberia responder, Selim? Não faço ideia. A última dica é pra matar. Sim. Verdade. a 17ª cidade de várias cidades, uma 17ª cidade, e o nome da cidade é City 17, Half-Life 2. Olha aí. De qual jogo? Half-Life 2. Não joguei Half-Life 2. Ah, cara, queresia. Jogue, merece ser jogado. Estou na mesa, o que significa que, novamente, tudo se resume ao Paint Combat. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema desse Paint Combat é um beat'em up de Sakura Card Captors. Vai! Olha só. Puta que pariu, velho. Diego, eu acho que eles, como o pessoal do anime, que acho que entende anime, tem obrigação de conseguir fazer um excelente. Aham. Isso aí é o papel interessante daí. Não, tem que sair, no mínimo, obra de arte. Não, cara, eu não consigo pensar em outro tipo de jogo da Sakura se não for Cardcaptors. Se não for beat'em up. Se não for beat'em up. O Fernando é muito entendido do assunto, né, cara? Falta apenas 1 minuto. Olha só, cara, só falta 1 minuto. Ô, Diego, você já terminou seu desenho? Eu já terminei o meu aqui já. Não, eu já terminei o jogo em si, cara. Já dá pra jogar, vou upar aqui no... Ah, cara. Eu quero ver se o Caio já conseguiu virar esse negócio agora. Faltam claro que não. 10 segundos. 10 segundos e... Bom, o Caio tá usando a tática do coitado. Deixa 5, não. 2, 1. Acabou o tempo. Salvem essa bodega e mandem... Eu não fiz porra nenhuma, velho. Ó, lembre-se que você pode ter feito porra nenhuma, mas se você tiver uma explicação legal pra porra nenhuma, né? Pode valer alguma coisa. Ai, que belo que tem, hein? Cadê o do Caio? Será que o do Caio realmente é pior do que esse? Eu fiz branco, eu não fiz nada, velho. Não, manda. Manda pra gente, cara. Meu nome, cara. Meu nome. Tudo fantástico. Sua explicação sobre isso. Cara, sem explicação, eu já voto no Caio. Tá lindo. Cara, é tão abstrato, né, velho? Pois é. Ô, Seninho, então explique o seu desenho pra gente, que eu não entendi porra nenhuma, sinceramente. Cara, meu desenho é uma coisa óbvia. Pra começar, um beat'em up de Sakura Card Captor, pra começar, ele não ia ter sangue, porque sangue é uma coisa nada fofa, tá ligado? Que nem Sakura Card Captor. Então não pode ter sangue. Então o game ia ser tudo rosa. Bem rosa, pelo menos. Bem rosa. Ia ser rosa, a gente entendeu. O resto. Essa parte. Tão rosa, mas é tão rosa, mas tão rosa, que esse conjunto de bolinhas coloridas à esquerda, na parte de baixo, é a Sakura, só que ela tá camuflada no rosa. Caraca, hein, velho. É um jogo de beat'em up com elementos stealth, então. Exatamente, cara. É isso aí. Aí o que tá do lado direito? Então, do lado direito é a carta Claw. Caralho, grande, hein, velho. Porra. Que cartão? É porque é beat'em up, então ela tem que ser grande o suficiente pra ela poder bater na carta Claw. Ah, então é a Sakura contra as cartas Claw, dando porrada, né? E olha só o detalhe, com suporte a multiplayer. Você pode jogar com Quero. Cara, Quero tá ali, eu quero. Exatamente. Eu bato palmas pro Seninho, cara. Eu vi o Quero na hora. Falei, caralho, Quero. Tá ótimo. Na verdade, eu vi um sol explodindo, mas isso também pode ser. Ok, né? Beleza. Então. Então, caso a gente pede que você explique, cara, essa obra de arte, cara, essa coisa tão abstrata, tão, né, artística. Olha, desde que o Senin entrou no AnimeCast, ele vem ensinando a gente sobre arte. Ele me ensinou uma coisa muito importante, que na arte, menos é mais. Filha da puta! Então, eu quis ser simplista. Menos é mais, eu fiz isso, que é a tela inicial. Quando você aperta Start, antes de começar, aparece isso. Antes de você ligar o cartucho, aparece isso. Sim, aquele brilho antes de começar o jogo. Tá, e mas como é que o jogo funciona? Como que o jogo funciona? Eu não tinha pensado nisso, sabe? Tá bom, então. Bom, tudo bem. Okay. Mas interessante, cara. Eu acho que eu vou levar pra vida essa, sabe? É, é um ensinamento muito, muito interessante. Mas realmente. Eu tava achando que o desenho do caso era daqueles tipo que só os inteligentes conseguem ver, sabe? E a gente tava achando legais aqui, mas. Talvez ele tenha desenhado com tinta invisível, né? Que você tem que usar a carta Claw. Mas ele desenhou com tinta de limão, sabe? Então tem que passar o ferro. É verdade. Então, olha só, vamos para nossa bancada de jurados, né? Que no caso sou eu, Diego e Fernando. Olha só, vamos para a nossa bancada de jurados, então, definir quem é o grande vencedor, né? Porque, afinal de contas, quem levar o Paint Combat leva o jogo. Então, né? Agora é exatamente a hora que vocês devem fazer, né? Oferendas e suborno. É verdade. Então, Diego, em quem você vota e por quê? Ah, cara, eu vou votar num desenho que eu achei, assim, ficou muito melhor representado, sabe? Ferrou, não é nenhum dos nossos, então. É porque ficou melhor representado, um ficou melhor que o outro, entendeu? Tá. E aqui foi o desenho de Senin, porque, cara, eu vi o Quero de cara nisso. Tô falando sério, cara, não tava entendendo que porra é essa, cara, tudo rosa. E tem um bicho amarelo. Ah, o bicho amarelo eu quero, tá, beleza, tá. Pelo menos isso, né? Pelo menos... É alguma coisa. Eu consegui identificar alguma coisa de Sakura Card Captors ali, então eu vou botar no Senin. Tá. Cara, o meu voto eu tenho que dar para o Cass, porque, sinceramente, é disso, cara, que as obras de arte são feitas, é, sabe? Tipo, você precisa ter a ousadia de fazer algo que ninguém espera. E é nesse momento que as grandes coisas da humanidade são realizadas, velho. Exatamente. Olha a criatividade. Ele não... Não é que ele não fez algo que a gente não esperava. Ele não fez algo. Exatamente, mas aí que tá, cara. Ele foi contra as ordens. Ele foi contra o sistema, né, velho? Ele foi subversivo, sacou? Então é por isso que eu voto no Cass, porque a obra dele foi mais ousada do que a do Senin. Se eu soubesse que o Cass tinha sido subversivo, eu acho que até tinha votado nele, mas... Se eu soubesse que era subversivo, talvez eu tinha votado nele também, isso aqui. Então, acho que, Fernando, então, em quem você vota e por quê? Olha, agora é a hora que eu tenho que fazer suspense pra ver quem é que vai me subornar mais alto. Então, por enquanto, vou enrolar. As duas obras, sabe, foram muito... Eu vou até falar devagar, né, pra dar tempo de funcionar a mensagem. Enfim, olha, cara, o Cass fez uma coisa simplesmente genial, né? Ele até roubou... A frase do Seninho usou seu favor. Roubou os ensinamentos do Seninho, né? Exatamente. E, não, isso que é legal, cara. Que você, na verdade, tem que aprender com os outros e usar o que você aprendeu pra ferrar os outros. Disso que o mundo é feito, sabe? A lei da selva. Só que, por outro lado, vou ter que falar que meu voto vai pro Seninho, porque o Seninho acabou de mandar mensagem falando que ele tem o telefone da Jessica. Olha só, cara, e com um suborno, né, feito dessa maneira tão descarada, destruindo toda a credibilidade que nós poderíamos ter algum dia. O pior que eu já ia explicar meu voto, mas aí veio a mensagem antes, eu falei, criante já... Então, cara, nós temos como grande vencedor com 110 pontos a zero. Ui. Toma essa, cara! Uma lavada. Uma lavada. O Senin é o vencedor do nosso Gamerdão de hoje. Palmas pro Senin. Who's the boss? Ih, sou eu, Senin. Olha, o Cass respondeu, né? Droga! Senin, aí? Depois, se você quiser, a gente... Pode ver se tem um lugarzinho de faxineiro aqui no Naldo, se precisar. Tá bom. Se tiver uma situação tiver feia aí, cara, tá bom. O Senin agora ele tá anunciando, né, que ele está procurando um podcast novo. Se você aí tiver um podcast, né? Eu gosto do Senin. Eu vou falar vou falar pro Rick pedir pra Beca ver se ela tem uma vaga lá no Legendas TV Podcast. Mas é, ele tá feio. E aí, Kai, você tem algo a dizer? Não. O Paroímpa te ferrou. Cara, sempre é culpa do Paroímpa. Na verdade, a minha mensagem pro Fernando do endereço da Jess não foi tão rápida quanto a do Serim. Olha aí, Fernando, ao invés do telefone, você poderia ter conseguido o endereço, cara. Caraca, cara. Esse é um puta dos mais rápidos, né, cara? Só que demora. Ah, cara, mas você pode ligar pra ele e pedir o endereço. Olha só, então, nós agradecemos muito a presença dos nossos amigos do AnimeCast e, por falar nisso, o que é o AnimeCast, caso? Onde eu posso ir para ouvir o AnimeCast? E o que é? Eu vou deixar o Senin, já que ele foi o grande vencedor, ele explicar. Vai lá, Senin. Bom, para ouvir o AnimeCast, você pode ir em www.animecast.info. Olha aí, o que é o AnimeCast, Senin? Um podcast de anime. Olha só, que eu sou visto por essa, eu nunca esperava. Nossa, né? É AnimeCast, podcast de anime, cara. Eu vou perguntar, rebater contra a pergunta, o que é o downloading? Cara, downloading é a tela que é tão odiada por todos os gamers, e quando eles vão ligar um jogo, cara, é downloading, você não tá achando... É a propaganda eterna. Pode escolher esse nome, porque esse nome está gravado na retina de todos os jogadores que querem jogar o jogo, assim, com fervor, sabe? Com fervor, é verdade. Tem razão. Então é isso, acho que o Gamer Dome dessa semana, então, fica por aqui, né? Nós voltaremos semana que vem destruindo mais amizades e criando mais ódio no coração das pessoas. Lindo! Muito obrigado, Kaz e Senin, pela participação. Obrigado. E é isso aí. Posso dar um recado? Por favor. Um abraço! Ah, velho. Cortar na edição. Se ele fosse mesmo mal, ele substituiria minha voz por um do mais nada mais. Ele falou no mais nada mais. Mal, aí, olha, pronto, olha só, gravou no mais nada mais dele. Gravou. Eles não são tão mal caráteres assim.